the smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up. E aí, galera, aqui é o Bruno Day, começa agora a edição de número 60 do podcast de cinema da MTV. Quem diria, chegamos aos 60. Sejam bem-vindos. Obrigada. Muito bem, ao meu lado direito, pela primeira vez, uma voz feminina nesse podcast. Finalmente, sim! Luísa Michelete. Oi, gente. Oi, Ondei. Oi, meninos. Oi, ouvintes. Tô muito feliz de estar aqui, apesar de eu ter chegado um pouquinho atrasada. É, não foi culpa do trânsito, foi minha culpa, mas tudo bem, tô muito contente, finalmente poder participar desse podcast maravilhoso. Finalmente, há muito tempo que a gente tinha prometido trazer a Luísa aqui pra ela, né? É, mas... prometido pra mim, né? Mas enfim, finalmente aconteceu e que não seja a última. É, você vê, à minha Álvaro? Frente, Léo Miranda. Oi aí, galera, e você viu, Álvaro? Ela não sabe o nosso nome, meninos. Você roubou minha fala. Deixa eu explicar uma coisa. É porque no meu podcast tem sempre uma coisa assim: oi, oi amigos, oi Ondei. É por isso. Eu não me estragar. É uma piada do oi Ondei, é um jargão, né, do meu podcast. Eles não sabem nem ouvem meu podcast. Nisso ou não, tá? Vocês escolhem. Não sabe de nada. Léo e Álvaro. Essa deselegância com isso aqui. Não sabe de nada. Eu apoiei como você deu uma resposta certa, amarelinha. Mas enfim. E eu tô aqui também. É, a minha frente é Álvaro Campos, vocês já puderam perceber rapidamente que o podcast de hoje será longo. Dirige esse homem, Luísa, dirige esse Nossa, homem. Nossa, meu. Por favor. Rapidamente, aí, já que esse podcast assim. Será longo, vamos aos e-mails e aos recados da semana. Eu sei fazer sexo com o microfone também. Muito bem, alguns recados, alguns e-mails, muito breve, porque esse será mais um podcast longo, pelo que tudo indica. Né? Sim, senta que lá vem história, garoto. Muito bem, primeiro recado... Eu tenho uma dúvida, as pessoas ouvem o nosso podcast no banheiro? Que eu divido apartamento com um amigo meu, ele leva um notebook pro banheiro, assim, tipo, tem wireless, sacou? É. Aí ele fica ouvindo, eu fico imaginando. Eu não quero nem saber o uso que ele tem no notebook dele no banheiro. Não. Aí ele fica ouvindo. Não, eu só posso especular, claramente. Cara, se ele nos ouve no banheiro, isso é algo mais bizarro ainda, cara. Não, eu tô falando dele propriamente, mas algum ouvinte nosso. Você aí que ouve o nosso podcast no banheiro, se manifeste! Seria coerente. Seria bastante coerente, concordo com você. Muito bem, primeiro recado, semana passada eu não falei, mas essa eu vou falar sobre o MTV Movie Awards, mas só porque essa é a semana do movie, domingo agora às 10 horas da noite. Tenso, tá tenso? Tô um tá pouquinho, tenso. Cara. Fala um pouco desse coraçãozinho, não tá tenso? Na verdade, essa fase do acesso aí me ajudou a me soltar um pouquinho, então acho Sim. que vai dar tudo certo. É, porque eu vou estar ao vivo juntamente com Sofia Reis apresentando o movie daqui do Brasil, obviamente. Não estarei em Los Angeles nem no palco. É o Rubem Animal do Filho da MTV, exatamente, né? José Wilker da MTV. Você vai ver o Bruno engasgando, ficando rubro, travando, dando branco. Tenso. O que não falta é aquele zica. Filme. Filme. E aí ele estalando os dedinhos aqui, acho que você não deve ter ouvido, mas. Enfim, o MTV Movie Awards é a premiação mais divertida da história do cinema, sem dúvida nenhuma. E alguém aqui discorda, é divertido pra caralho. Não, cara, né? É muito mais legal que o Oscar. Muito mais legal. Ah, eu prefiro aquele que escolhe os piores. O Framboesa de hoje também é um ótimo festival, uma ótima premiação. Na verdade, todos são melhores do que o Oscar, essa é a grande verdade. O nosso concurso de melhor filme dos anos 90 foi melhor do que o Oscar, sem Sim. dúvida nenhuma. Agora, eu não acho. Muito bem, domingo agora, às 10 horas da noite, ao vivo na TV e no site, estarei fazendo o live blogging da festa e lerei o comentário de vocês, ouvintes do podcast de cinema. Maravilha. Eu darei preferência para os ouvintes do podcast de cinema lá de ler. Evidente. Ney, agora me fala uma coisa. Enquanto você fala, por exemplo, o William Bonner, ele fica ali com os papeizinhos na mão tal, e fala as coisas e só lê. Você vai estar escrevendo na hora, é isso? Você vai estar falando uma coisa e escrevendo outra. Você não, vai na verdade, se desarranjar não, porque, inteiro. Não, eu vou estar escrevendo durante a premiação que a gente vai estar fora do ar, né? A gente vai estar assistindo. No intervalo. Intervalo não, durante a premiação. A gente só entra na entrada e na saída do bloco. né? Ah. Tipo, acabou o bloco deles, aí vou entrar tipo comentarista de futebol no intervalo, é isso? É meio como faz como o Oscar costuma rolar aqui no Brasil, né? Eu lembro daquela bela fase da MTV, que a MTV tinha fortunas aqui passando pela rua e mandaram Marina Persson para os Estados Unidos para cobrir de lá o MTV Movie Awards. Será que um dia você terá essa bocada, Bruno? Olha, cara, tomara, viu, rapaz? Estou torcendo muito por isso. Bom, João, entra na campanha Vaquinha, Bruno Day. Bruno Day, Oxaneiro, você que é uma companhia de merda, precisa fazer propaganda, por favor, mande uma passagem para Bruno Day. Oxaneiro. Onde é o MTV Movie Awards esse ano? Não, faço a menor ideia. Essa grande cidade dos Estados Unidos, por favor, e foi fraca. Outro recado muito importante é que o nosso e-mail está aí para você mandar a sua mensagem, dizer o que está pensando. podcastdecinema@mtv.com.br. Faça como essas pessoas que serão lidas agora. Primeiro e-mail de Rodrigo Cardoso de Souza. Oi, Bruno, Álvaro e Léo. Adoro o podcast de vocês. Vocês são muito bons. Aí, entre parênteses. O Álvaro é o mais engraçado de vocês. Que sacanagem. Ah! Discorda agora. Reconhecimento, enfim. Discorda agora, filho da puta. Reconhecimento. Não dele, não. Dos meus fãs, eu jamais discordo. Manda um abraço. Do meu único fã até o momento, né? Rodrigo. Rodrigo Cardoso, eu te citarei aqui de 5 em 5 minutos em sua homenagem, garoto. Eu vou lá, qualquer um que discordar de mim, eu falo assim, Rodrigo Cardoso é meu fã, fora se você. Discordem de mim qualquer coisa, Léo. Continuando o e-mail do Rodrigo. Eu discordo já que você é o mais engraçado, velho. Rodrigo Cardoso discorda de você, foda-se, Léo. Rodrigo. Se você concorda com o Rodrigo, escreva no nosso blog. Eu quero meu ego massageado. Porque esse podcast tem virado uma ponte de promoção da carreira de Bruno Day. E eu quero uma lasquinha, eu não pego ninguém em São Paulo, eu não faço nada, eu não apareço na televisão, o Bruno Day já está nadando em dinheiro, fome e glória. Eu quero um pouquinho também. Continuando o e-mail do Rodrigo. Me chamo Rodrigo, tenho 14 anos, faz pouco tempo que eu acompanho o podcast de vocês, mas é o meu programa de toda quinta-noite. Eu já tinha assistido Pulp Fiction, mas fazia muito tempo. Bem, terminei de ouvir o podcast e já fui procurar para baixar. Baixei, assisti e adorei a cena do overdose, é genial, a história do relógio anal é muito show. O filme todo é muito bom. Ain't no clock. É isso aí. Enfim, esse é o recado de Rodrigo. Muito obrigado pela sua atenção. Álvaro agradece o carinho, não é? Eu agradeço, Rodrigo. Tô contigo, garoto. Agora vamos denúncia. Ver. Música de denúncia, por favor. Mensagem de Guilherme Dias Gomes. Muito bom mesmo, porém vocês cometeram um pequeno equívoco ao dizer que quem criou a comunidade no Orkut foi o Anderson. Ele apenas a divulgou nos comentários no blog. O verdadeiro dono da comunidade sou eu. Caso tenha dúvidas, consulte a comunidade. Bem, me senti meio injustiçado pelos créditos terem ido para o Anderson. Nada pessoal, cara, amigo meu. Espero que entendam. Podcast está cada vez melhor. Ótimo trabalho de vocês. Parabéns. E é uma falha. É verdade, ó. Guilherme, manda a sua foto e manda uma marreta junto, que a gente vai quebrar a foto do outro cara. Não, não. E botar a sua na parede. O quadrozinho do Anderson que tá aqui na parede do estúdio já colocado, será retirado. Não, brincadeira. Cada um teve a sua parte. O Guilherme, realmente, eu fui lá ver. Ele foi o cara que criou a comunidade. Muito obrigado, Guilherme. Você é demais. Uma salva de palmas para ele. Guilherme. Guilherme. E o Anderson Guilherme, teve a Guilherme sua... é incrível. Só o Rodrigo Cardoso que é mais genial que ele. E o Anderson teve a sua parcela de, né, de ajuda, divulgando. Então, muito obrigado mais uma vez. Mais obrigado a vocês. Anderson e Guilherme, eu sei que vocês são grandes amigos, então não briguem por causa disso, não é? Não briguem. Unam forças e divulguem a nossa comunidade. Ainda não batemos a nossa meta. Não batemos a meta de 300 caboclos. É um absurdo. Não batemos, estamos com 100 e pouquinhos, eu vi. Mas não, estamos longe da meta de 300 caboclos. Isso é muito ruim. Mas 100 e pouquinhos já é um bom número, né? Não é. Puta, Léo. Dessa vez eu concordo com o Álvaro. Não é, Bruno. Vamos, arruma os 300. Tudo bem, vamos lá. Então, entra na comunidade. Se o sujeito que aguenta uma hora da gente falando, ele não pode indicar para os amigos a comunidade? E tem meninas gatinhas, rapaz. Não, e outra, se você não gosta do podcast, indica para sacanear o seu amigo, não é? Você acha que é uma merda? Indica para sacanear o cara. Pode crer. Será que essa campanha vai funcionar? Sacaneie o seu amigo, indique o podcast de Sistema da MTV para ele. Faz ele perder uma hora e meia da vida dele. Isso aí. Inclusive, a gente pode até cantar alguma coisa ruim agora, né, para sacanear, mas não... Não. Agora, uma mensagem de um cara que está aqui para se retratar. Mensagem de Marcelo Borelli. E aí, Brunão, aqui é o Marcelo Borelli, no Twitter é o Marcelo HB. Antes de tudo, desculpa pelos comentários do Backstreet Boys e Spice Girls. Eu tava ligado a 220 aqui no trabalho e falei merda. Tudo bem, Marcelo, seu comentário acontece. Realmente foi sem sentido, mas acontece, todo mundo erra nessa vida. Mas ele se redimiu porque é o seguinte, lembra que a gente pediu pra quem assistisse Pulp Fiction mandar um e-mail falando o que achou? Sim. Ele fez isso. Mas Borelli é incrível. Essas são as impressões de Marcelo Borelli sobre Pulp Fiction. Fiz questão de ver o filme nesse final de semana antes de ouvir o podcast. Achei o filme fantástico, ousado para a época que foi lançado, mas que acerta em tudo. O curioso é que por ter assistido tão tarde, o filme não me causou tanto impacto. Não foi tão inovador, por eu já ter visto ideias parecidas em outros filmes. Ainda assim, virei mais um fã do filme. Adorei a cena que o cara atira no Samuel Jackson e o John Travolta e não acerta nenhuma bala. Então eles olham pra trás e a parede está cheia de bala, voltam e matam um cara a sangue frio. Realmente é uma cena muito boa, né? Que Samuel Jackson encara como um milagre. É, exatamente. É ele que ele vira o religioso da parada. Exatamente. É, e ele fecha o seu e-mail falando... Ele tem uma dúvida, perguntando por que que Samuel Jackson nunca ganhou um Oscar. Acho ele foda demais e merecia mais destaque nas premiações em geral. É, assiste Star Wars. Você vai entender. O Samuel Jackson, cara, ele acertou de verdade uma vez na vida que foi em Pulp Fiction. Dali em diante, ele fez alguns acertos medianos e algumas cagadas horrorosas. Mas nada, obviamente, que justificasse um Oscar de melhor ator, né? Não, é. Ele como Jedi, inclusive, no Star Wars, cara, você relega ele a ator de terceira, velho. Porque ele tava muito mal naquele papel, velho. Ele foi um péssimo Jedi. Ele fez algum papel dramático, assim, a ponto de ter alguma chance? Eu não lembro de cabeça. Ele fez aquele Tempo de Matar, né? Com o Matthew McConaughey e com a Sandra Bullock. Pode crer, talvez. É muito bom. E a atuação dele é ótima. A atuação dele é boa também. Mas ele tem se perdido em papéis meio bizarros. Mas qualquer meio coisa ligada ao Joel Schumacher não merece nada, exatamente, né? Cara. É. É, e outra, né, cara? O cara... É, ele pode ser um baita badass motherfucker, só que não é também um ator, né? É um ícone pop, nada e mais. E se prendeu muito a essa imagem também. É um ícone pop, sem dúvida nenhuma. É. Só um cara que nem o Samuel Jackson pra conseguir elevar o Snakes on a Plane lá, Serpentes Exatamente. A Bordo, a um nível de... É, ele ter topado fazer esse filme já é algo meio suspeito, mas né? Mas é um filme que dá, né, é até divertidinho de ver, assim. Se sente meio que tá pecando ali, só que eu achei divertido. Eu gosto de Samuel L. Jackson em Corpo Fechado. Em Corpo Fechado, que ele é o velhão dos quadrinhos. Não, ele tá bom, sim. Aliás, Corpo Fechado é um filme maravilhoso, né, cara? Maravilhoso eu não digo, mas eu gosto muito também. Eu gosto muito. Mas vamos lá. Eu tenho um problema com hipérboles, vamos lá. Vinícius Jordan. Podcast foda, ri pra caralho. LOL. LOL significa Lots of Laugh. Eu acho que é. Legal. Acho que é. Vou pedir-lhes um favor. Ontem assisti Pulp Fiction com um primo meu chamado Valdir, que ainda não tinha visto. Ele achou um filme legal e só. Ah, vai a merda. Mas daí, agora há pouco, ele acabou de assistir Speed Racer e veio me dizer que é melhor que Pulp Fiction. Já esgotei minha cota de palavrões. Então me façam esse favor, xinguem esse filho da puta que tem o mau gosto do inferno. Então, isso tá meio contraditório, porque teve uma pessoa nos comentários que pediu pra gente maneirar nos palavrões, então, que ela ouvia em casa. Com a sua netinha. Então, né? Vovó Mimi, vamos lá. Vamos tentar xingar sem usar palavrões. Seu não, bobo. Não. Seu pulha. Seu traquinas. Seu peralta. Seu... Bastardo, olha pederasta? Só não? Seu energúmeno, seu pedófilo. Eu acho, melhor que chegar, eu sugiro aqui a gente fazer, criar agora, assim, no improviso, hein? Testando. O filme Meu Primo Chamado Valdir. Que achei genial no texto dele, Meu Primo Chamado Valdir. Como seria a história de Meu Primo Chamado Valdir? Bom, eu imagino que o Valdir more num grande centro urbano. Criado pela avó. Criado pela avó. A leite com pera e ovo maltino. Sim. Sim. Ele é daqueles que ainda diz, mesmo com provavelmente uns 14 anos aí pelo texto, mãe, acabei. Ah, genial, genial, genial, genial. Ele tem uma paixão platônica pelo porteiro. Ele não pode, dorme. Ele não dorme sem tomar um banho de talco antes. De talco. E ele não pode realizar sua fantasia com o porteiro, porque o porteiro tem sífilis. Né? Tá bom, acho que já foi, né? Toma essa, Valdir. Exatamente. O desafio dele é assistir Zorra Total todo sábado à noite. Ele é fã. Que isso não é tortura. É verdade. É. O que é Zorra Total mesmo? Malandro que não dorme, não sabe de nada. É, agora eu vou colocar uma notícia aqui, né, são de recado, só porque eu não sabia muito bem aonde colocá-la. E por outro lado, não queria que a gente ouvisse depois acusações de ser um podcast pipoca ou hollywoodiano em excesso e ignorarmos totalmente o Festival de Cannes. Eu acho que eu devia dar essa notícia em francês só pra tirar onda. Puta, aí você me foge, hein, cara. Eu sei nem fazer piada em francês. Best de fazer, biquinho. Mas muito bem, o Festival de Cannes rolou na semana passada, acabou no último domingo. O grande vencedor foi Das White Band, que significa A Fita Branca, filme do Michael Haneke, que é um diretor muito legal, dirige filmes como Violência Gratuita, tanto o original quanto a desnecessária refilmagem, e dirigiu Cachê com a Juliette Binoche. Opa! Filmaço, né? Interessante. O curioso é que a júri, a presidente do júri esse ano era a atriz Isabelle Huppert, ou Huppert, que ela é francesa, de onde eu sei, que já atuou sob o comando de Michael Haneke. Será que teve algum tipo de... favores sexuais envolvidos? Puxou sardinha, não digo sexuais, mas puxou sardinha pro cara que já foi chefe dela, enfim, sei pode lá. Ser. Porque é assim, né, o júri do Festival de Cannes, o presidente do júri, muda todo ano. Normalmente os premiados acabam de alguma forma refletindo o presidente daquele ano, né? Mas alguns premiados vale a pena falar? Não, né, um monte de filme que ninguém nunca ouviu falar. Só o Thirst, do Park Chan-wook, que é o cara que dirigiu o Old Boy, filmaço. Que genial. O Thirst é um filme de vampiros e levou um dos prêmios do júri oficial. E o Tarantino, que concorria com Bastardos Inglórios, Inglórios Bastards, acabou ficando, ou melhor, né, o ator que tá no filme dele, o Christopher Waltz, acabou ficando com o troféu de melhor ator. Melhor atriz foi para Charlotte Gainsbourg no polêmico Anticristo do Lars von Trier. Eu falei mal do Lars von Trier esses dias no Notícias MTV e no Twitter e fui severamente rechaçado pela galera. E eu não gosto do Lars von Trier, você me desculpa, meu amigo. Vocês gostam? Eu respeito pra mim bastante. Não, cara, pra mim tá na categoria de pimba, entendeu? Eu acho que... para pseudos intelectuais metidos a bestas e associados. Muito bom. Nossa, muito bom. Hein? Nossa, eu acho eu tô que a fim de dizer que gosto, só pra comprar essa briga. Eu tô a fim de dizer que gosto. Não, eu mas gosto, você vai comprar essa briga? Você sempre me contraria, mas e aí? Não. É que eu não quero faltar com a verdade. Eu gosto dele. O problema, eu sou fã dele, o pior problema pra essa briga. O pior problema dele é o que ele representa, que realmente ele representa toda uma linhagem de pessoas que gostam de cinema que são chatas e pedantes pra caralho. E ele faz cinema pra essa galera, entendeu? É gente que assiste 1,99 e fala que entendeu, tá ligado? Não, que gostou, né? Tem sua função. Ele é interessante. Esteticamente, ele tem umas inovações. Não, por mim, ele pode bacanas. Continuar fazendo o filme o tempo que quiser, desde que não te obrigue a assistir. Não, exatamente. Eu só não gosto. Não, eu vou querer assistir esse Anticristo, porque a polêmica foi gigantesca, né? Um filme violentíssimo, cenas de mutilação sexuais. E é interessante um diretor que sempre foi associado ao cinema cabeça fazer um filme de horror, né? Um horror cabeça. Me disseram que ele fez um filme de comédia antes desse, chamado O Grande Chefe, e que me disseram que é legal, que é menos pretensioso, que é menos pedante. Me indicaram pra assistir, eu farei isso. Então, muito bem, vamos falar sobre Edward Mãos e Tesoura. Muito bem, voltando! Tio, não grita! Empolgação! Deixa eu ver que é uma vamos mulher falar. No meio, né? Já organiza o negócio. Silêncio! Daqui a pouco a gente vai ter cortinas no estúdio. Tá decoradinho. Plantinha. A gente vai estar melhor vestido, né? Com uma roupa mais adequada. A meia combinando. Ai, meu Deus. Como assim? Se as pessoas não... Vai, vamos falar do filme que eu amo. Eu amo. É por isso que eu tô aqui. Muito não bem. Não só por isso, porque vocês são o máximo também. A gente nem chegou e já tomou toco, né? Agora Muito louco, dói, vamos nessa. Muito bem, antes de falar de Edward, acho que a gente tem que falar um pouquinho do Tim Burton, como é que a carreira do cara se encaminhou até aí, e a vida dele como pessoa, o crescimento dele de criança, acabou influenciando o Edward de forma muito forte, assim. O Edward talvez seja o filme que tenha mais, que você mais vê o Tim Burton ali, né? Sério? Olha, acho que é o mais Tim Burton mesmo, assim, de clichê Tim Burton, acho que é ele, mano. Então, vamos lá. O Tim Burton, ele nasceu em Burbank, na Califórnia. Burbank era um subúrbio, muito parecido com o subúrbio que é retratado em Edward, né? Casinhas, uniformes, certinhas. Donas de casa desocupadas, tudo aquilo que você vê em Edward. A protagonista é uma vendedora da Avon. Pois é, então. Nossa, um clássico americano da certamente, classe média. Exatamente. Das mulheres que querem ir pra... Pro mercado, né? Um jeito... Elas querem conquistar a sua independência. Menos seria, assim, exatamente. No capitalismo. E sem sair de casa, né? Sem ter que, né, ter um trabalho em período integral que atrapalhe suas funções Dona de casa. Exatamente. Porque ela no filme é a única mulher que trabalha, né? De toda aquela galera. Nossa, e aí tem até uma crítica, tem uma cena. E eu assisti o filme ontem. Tem a dona da Avon também. Não, a dona da Avon só aparece pelo telefone. Boa, Léo. Bom, não, sim, mas okay. De todas as... e tem o Tim Burton também. Tá bom. Que é uma fêmea, mas, porra... Mas no vilarejo, lá na vilazinha, que é quase uma vila, aquela merda, tem até uma cena que todos os maridos vão embora de carro e todos os maridos saem e ficam as mulheres em casa. Por isso que é aquela não, fofoca... Não, e vice-versa. Tem a cena que elas estão na rua e aí elas começam a ver os carros chegando, os carros enfileirados, e aí cada uma vai pra sua casa pra encontrar o seu marido. Enfim, a gente já chega em Edward. Sim, perfeitamente. Voltando, ele nasceu em 58... E, como eu falei, num subúrbio, muito próximo de um cemitério, que explica um pouco a atração dele por esse lance fúnebre, esse lance gótico. Atração, cara? Isso é ele. É isso ele, é a coisa, né, mais cara? Ele, faz parte, entendeu, da alma dele. Tal qual o Eric Johnson naquela novela das oito. Nossa, o gótico. O gótico, cara, qual é o nome dessa novela? Puta. Meu bem, meu mal. Puta que pariu, temos uma noveleira entre nós! Sim, ela foi além, porque eu não fazia ideia desse negócio. Sem pestanejar, ela respondeu. Nossa. É um clássico, né? Não rolou nenhum tipo... Não, foi pum. Muito bem, ele se formou no colégio e ganhou da Disney uma bolsa para estudar animação na Califórnia. O primeiro trabalho dele foi um desenho do Senhor dos Anéis, sabe aquele da década de 70? Cara, foi feito não. Um desenho sobre o Senhor dos Anéis, tosco pra caralho. E o Tim Burton foi um dos caras que ajudaram a colorizar. Você assistiu um desenho do Senhor dos Anéis dos anos 70? Coloriram. Ah, não sei. Como você viu isso? Que legal, é mesmo? É verdade. Ah. Você assistiu? Eu vi. Tem a locadora pra achar. Ai, que maravilha. Eu gostei dessa biografiazinha. Pois é. E aí, o trabalho dele foi bem reconhecido, tanto que ele foi contratado pela Disney e começou a desenhar animações da empresa. O primeiro trabalho foi no filme Cão e a Raposa, que ele não finalizou porque não tinha, obviamente, nenhum tipo de intimidade. Dinheiro! com o bolso. Não, intimidade mesmo com o assunto, né, cara? Um filme da Disney old school, né? Aquele estilo Disney 2D antigo, ainda, né? 2D. 2D é o de menos, né? Mas a temática mesmo. Mas nesse período de Disney, ele já começou a escrever e desenhar algumas coisas que viriam a ser projetos seus, como, por exemplo, O Estranho Mundo de Jack. Ele escreveu um poema da história do Estranho Mundo de Jack e desenhou e fez as ilustrações, né? Que serviriam depois como referências para o filme. Após alguns trabalhos no Disney Channel, ele fez dois curtas, ambos pela Disney e ambos com temática meio gótica. O primeiro foi Vincent, de 82, narrado pelo Vincent Price, que era o grande ídolo do cara, e que depois vai estar também em Edward Mãos de Tesoura, e Frank Winnie, de 84, que vai virar um longa no ano que vem, de animação, sobre o cachorro dos Frankenstein, né? O cachorro morre e os Frankenstein, o Victor e a sua esposa, ressuscitam o tal cachorro. Nesse período ele foi chamado para dirigir Depois de Horas, filme que acabaria nas mãos de Martin Scorsese, que é bem legal. Vocês assistiram Depois de Horas? Não. Não. Legal. Confiamos no Onday. E na Wikipedia. Ai, ai. Muito bem. Longas metragens antes de Edward, o que credenciou o cara para fazer Edward? O primeiro filme dele mesmo foi A Grande Aventura de Pee-wee. Cara, é muito legal esse filme, cara. Ele, assim, ele tem uma coisa... Ele é tipicamente Sessão da Tarde, ele é um filme... Passou bastante, né? Ele é bem bobinho, ele é bem inocente e tal. Tipo, o Pee-wee é uma bicha, tá ligado? Assim, sabe, sem muita reação com o mundo, mas o filme é ótimo, ele é uma cara. Criança, Léo. Ele é tipo uma criança. Como uma criança, ele veste terno, ideia, tá ligado? Não, mas a ideia do personagem é meio esse. Assim. Ah, então é tá. A definição ser uma criança ou não é a roupa que ele usa. Ele usa terno. Gravata. Que bebê de terno. Ah, gravata separa um homem das crianças. Ah, entendi. Ah, tá. Viu, psicanalistas estavam todos errados. É só uma questão de ter uma gravata. Exatamente. O homem maduro é barato, então. Não, mas cara, aliás, tem uma... Uma gravata transforma o cara em um maduro. Então, aliás, dessa vez... Não amadurecer nunca. Eu vou citar o Peter Griffin no lugar do Onday, que tem uma vez que o Griffin recebe uma bolada, uma grana de uma indenização, alguma coisa assim, e aí ele realiza o grande sonho da vida dele, ele transforma a casa dele na casa do Pee-wee, e fica dançando, e todo nhenhenhen, corre pra um lado, corre pro outro. Porque o Pee-wee, o personagem Pee-wee já existia nos teatros, ele virou um especial da HBO, e aí a hora que foi fazer o longa, o próprio cara que faz o Pee-wee, que é o Paul Rubens, escolheu o Tim Burton pra transformar o Pee-wee num longa-metragem. Depois disso... Piuí? Tem uma foto do Piuí no post, pra quem não tá lembrado. Você vê depois. Mas é um carinha afeminado e todo infantil. Ele é meio Bob Esponja, tá ligado? É tipo um Bob Esponja mais antigo. De terno, né? De terno. Ah, mas o Bob Esponja usa terno. Ah, não, suspensório. Não, mas ele usa gravata e tal. Ele também é maduro. Ele é maduro pra caramba, o Bob Esponja. É adulto. Ele trabalha no Siri Cascudo e tudo mais. Tem vida. É verdade. Passei o sábado no Bob Esponja. Muito bem. Então, o que é importante sobre o Piuí, cara? O que é importante sobre o Piuí é que foi o primeiro filme que o Tim Burton fez parceria com o Danny Elfman. Que o Tim Burton era fã do Oingo Boingo, que é a banda que o Danny Elfman era o vocalista e líder, e chamou o Danny Elfman pra fazer a trilha do Piuí. Essa parceria vai se repetir por toda a carreira do Tim Burton, menos até hoje em dois filmes. Não, mas até hoje os caras, abre e fecha aspas, aí se namoram, assim, né? É, vira e mexe. Eu não sei nem se essas suas aspas são necessárias de verdade. Oi, gente, que agressividade. Opa! Estamos com o cunho hoje um pouco machista, né? Pesado, né? Machista, enfim. Só tem uma mulher perto que a gente perde ali. Vocês querem coçar o saco também? Muito bem, Pee-wee. Depois ele teria o programa infantil Pee-wee Playhouse, que essa sim é a casa que o Peter Griffin copia. Pee-wee Playhouse. Ah, é daí? É daí. É, fala esse nome rápido infantil. Três vezes. Vai lá, DJ. Pee-wee Playhouse. Que maravilha, rapaz. Tô com a cara no chão. Fudeu, vou ficar calado. Muito bem. Depois das grandes aventuras de Pee-wee, Beetlejuice, os fantasmas se divertem. O filme que iniciou a parceria do Tim Burton com Michael Keaton, que duraria até Batman no retorno, infelizmente. Ah, ou felizmente. Michael Keaton é um bom Batman pra vocês. Pra mim é. O Michael Keaton. Eu acho melhor, não, cara. Olha, cara, antes de ter o Batman Begins, não é o mais gato, mas eu... Até então eu achava ele melhor do que... Não, o Christian Bale é infinitamente melhor que o Michael Keaton como Batman, gente. Pelo amor de Deus. Não, tudo e bem. O Val Kilmer? Mas eu tô falando até é lá... É um gato! Adoro! Mas então, ele é ruim, né? Ele é ruim. Mas é que até lá, até a década de 90, eu achava que ele é o melhor Batman. É, porque você tinha o Val Kilmer, o Adam West e o Michael Keaton, meu irmão. Eu acho Michael Keaton... Meu, mas esse filme aí, o Beetlejuice, Os Fantasmas se Divertem, é um clássico da Sessão da Tarde também, né? E claro. Nossa, eu me divertia muito com esse filme, porque... Puta, ele... É bem Tim Burton, né, cara? Ele faz essa coisa meio de explorar o inconsciente, né? Ele consegue transformar em imagem um monte de sensação que a gente não explica. Eu, por exemplo, fico entendendo aquela coisa de sair da casa e dar de cara com o caos, né? Como se fosse, assim... Tipo um processo de amadurecimento de todo mundo, né? Você sai da sua casa... Você enxergou além no Não, mas Timber. Não é. Porque assim... Deve ser. Qualquer história de mitologia, tipo o herói sai e aí ele sai da casa do pai, ele vai enfrentar mil aventuras e perigos e riscos e no final ele retorna, né? Sim. É o processo de amadurecimento do ser humano. Então eu acho que, no fundo, os filmes do Tim Burton, eles têm uma raiz mitológica forte, que é tipo assim, você é uma pessoa... que tá no mundo e que você vai passar por um processo de amadurecimento na vida, de sair mesmo de quem você achava que você era e passar por mil perigos e mil conflitos na vida, que é sair daquela casa e ter que voltar depois. Tô fodido. Cara, você explicou Tim Burton, eu tô indo embora. É. Falou aí, não, galera. Não, também era. Mas é que eu acho que todos os bons cineastas, todos os bons artistas, pintores, poetas, todo mundo que é bom e que diz alguma coisa de fato, tem como base alguma coisa da mitologia, entendeu? Isso é Joseph Campbell, né? Não sei. Acho que o Joseph Campbell é o cara que diz bastante coisa sobre isso. Mas, meu, acho que o Tim Burton tem a manha de... Ele tem a manha de traduzir, cara, pros tempos contemporâneos, assim, meu, o que é o conflito de se ver sozinho no mundo, por exemplo. Aí ele vai lá, bota uns monstros... E, porra, todo mundo entende, é universal essa linguagem. Não, e o traduzir, vamos trabalhar isso muito. Quando começar o filme, a gente fala sobre exatamente, isso, que é exatamente isso que eu ia falar também. O Beetlejuice, apesar dessa... Eu tão inteligente, você falou primeiro, que merda. O problema é que eu não fui nem um pouco clara. O Beetlejuice, apesar de toda essa teoria complexa que a Luísa acabou de explicitar para nós, e que faz todo sentido... Que merda, eu não queria que fosse complexo. É um filme bem divertido, né? Ele é uma, é uma comédia, o Michael Keaton está muito bem com o Beetlejuice, eu não... E a Mina é a mulher dele também, né? A Gina Davis... Não, não é a Dina Davis, não é a mulher dele. Não, a mulher dele não. A Gina Davis e o Alec Baldwin que fazem o casal que morre e tal. É, então, e é a primeira vez que o Tim Burton toca realmente no assunto morto. Sim. Que depois se repete também. Nossa, por várias vezes mesmo, com Noiva, né? Cadáver, o com o extremo do Didi Eck, Peixe Grande. Ah, mas é, isso verdade. É um tema recorrente pra ele, cara. Tudo é não, gótico. Então, gótico é cemitério. É exatamente. Mas assim, foi com Beetlejuice que ele usou essa temática a primeira vez, entendeu? Até então ele não tinha se declarado como um cara gótico, sabe? Ele tava começando, né? Ele começou. Ele se declarou gótico no Beetlejuice. E se afirmou emo. No Eduardo Mão de Tesoura. E o Beetlejuice tem essa música. Polêmica, aqui que a gente tá ouvindo aqui agora, um trechinho dela em silêncio. Original, Edélia. Otto. Você vai Banana Boat Song, uma música tradicional jamaicana. Calime Banana. É da música. Depois até um chiclete. Que o Babalu Banana. Meu, você lembra disso? Lembra muito. Puta que era roubada. A música ficou famosa na versão do Harry Belafonte, que é a versão que tá no filme também. Muito bem, Beetlejuice fez um baita sucesso, rendeu 73 milhões de dólares. É um baita sucesso, mas é um sucesso razoável. Sim, ele custou 13, a regrinha dos 3 aí passou de longe também. O grande sucesso realmente da carreira do Tim Burton, Batman, de 89, o filme que quase inaugurou ali uma onda de adaptações que acabou flopando, só deveria reesquentar, né? Adaptações de gibi. Mas antes... O que mais que teve? É o Batman... A reinaugurou. Pode crer. Batman teve sequência, teve Batman Retorno. Aí teve Rocketeer, teve Darkman, algumas coisas ali, acabou não dando tudo certo assim. Rocketeer foi muito mal de bilheteria e depois, nos anos 2000, né, reesquentou esse lance de se readaptar e agora de forma mais... E assim, até surgir Heath Ledger, até surgir, né, na verdade o Batman Begins... Eu achava esse o melhor Batman, cara, sem dúvida. Ah, assim. Tem seu mérito também. Eu acho. O Jack Nicholson. Isso. Ah, fodaralhado. É o Coringa, não? Ele acaba um personagem, né, cara? Ele, pros fãs, ele é uma afronta em vários sentidos. O que, o Jack Nicholson? Mas fã é tudo muito chato, peraí. Fã não é um padrão de... Na boa. Como assim? Fã não dá pra... Não. Eu também. Fã não dá pra basear nos fãs, cara. Fã, quando é viciado, é fanático, é mente fechada. Então, mas é que eu concordo com você. Não tô falando de todo mundo, porque eu sou fã do Batman também, entendeu? Mas, pô, quando o cara... Ai, tem que ser fiel. Mas, por exemplo, o Coringa matar o Batman... O Coringa matar os pais do Batman é o tipo de mudança que só tá lá pra encher o saco dos fãs de verdade, porque pra não faz o menor sentido, sabe? Eu te criei e você me criou, sabe? É uma bobagem. Agora, eu já falei bastante de Batman aqui na edição 20 desse podcast, então vai lá ouvindo, vamos perder nosso tempo aqui, beleza? Edição 20 do podcast cinema sobre Batman. Não, quero uma merda, porque eu e o Léo a gente não tava. Ah, moleque! É, isso aí. E aí ficou por isso mesmo. Mas é isso, o Batman foi um baita sucesso, saiu pela Warner e credenciou o Tim Burton para tirar do papel o Edward, que era um projeto mais autoral, né? Ele passa a integrar ali a lista dos diretores classe A de Hollywood, os caras que meio que decidem o que vão fazer, como vão fazer. E o Tim Burton teve muita liberdade para fazer o Edward. A Warner não comprou o projeto, estava nas mãos da Warner e acabou ficando nas mãos da Fox depois. Aliás, então, eu tenho certeza que até o cabeleireiro do Johnny Depp foi indicação do Tim Burton, porque é igual o cabelo que ele usa na vida real e o do filme do Edward. O Edward rendeu 86 milhões de dólares, foi um sucesso razoável aí de bilheteria. E ele inaugura várias coisas aí na carreira do Tim Burton que depois seriam repetidas na sequência, né? Então vamos começar a falar sobre o Edward, como é que ele começou a ser feito. Então a ideia surgiu, como eu já falei, da vivência do Tim Burton em Burbank, na Califórnia, onde ele nasceu, que era um subúrbio e é muito semelhante ao subúrbio que você vê em Edward Mãos de Tesoura. O Tim Burton convocou a Caroline Thompson, que é uma roteirista que trabalha com ele já em outros projetos também, para escrever uma história, um roteiro em cima de uma história que ele criou, em cima de um desenho que ele fez quando adolescente. Moleque em Burbank, ele já tinha desenhado o Edward e os conceitos básicos dessa história. Aliás, se você alugar o DVD e for olhar nos extras, tem esses desenhos lá. Ah, é? Tem a arte do Tim Burton, do Edwards... E do criador do Edwards também, que é um doutor... O inventor que não tem nome no filme, né? Que é dirigido pelo Vincent Price. Exatamente. Alguns possíveis, Edward, de escalação de elenco seria Tom Cruise, Tom Hanks, Robert Downey Jr. e William Hunt. Sério? Cara, não tem... E o Tom Cruise ficou muito próximo de ser. Meu Deus, ia ser. Só que ele queria mudar o final, bizarro. Que ele queria um final mais alegre. Aí o Tim Burton falou que não. Homossexuais têm essa tendência, né? De coisas mais felizes. É, ele é mais Spielberg. Tudo acabou bem. Mas, cara, Johnny Depp tá perfeito nesse papel, velho. Não tem nem assim. É. Ele, ah, parece que ele, nasceu pra isso, ele vinha, cara. Ele vinha do Anjos da Lei, uma série que passou no Brasil, inclusive, uma série policial. E ele era meio que um sex symbol adolescente ali na época. Então, ele quis fazer o papel pra tirar um pouco dessa imagem legal. Dele de sex symbol. Mas, porra, todas as mulheres querem comer ele no filme, cara. Então, mas eu acho que até. Mas ele não é exatamente o sex symbol. Querem né? comer não. ele, ou querem não, dar ele pra não ele. Não, tá, nem um pouco. E eu acho legal que, assim, a gente pode ver pela trajetória do Johnny Depp que ele é um ator. Profundo, assim, ele é um cara que sabe exatamente o que ele tá Sim, fazendo, ele escolhe muito os bem os papéis, então não é um cara que, tá, é. Que se deslumbrou com o fato de ser bonito, com o fato de ser bem sucedido, entendeu? Ele é um cara que sempre escolheu muito bem, mesmo quando ele vai fazer um pirata, ele faz de um jeito que, assim, você vê, assim, toda a profundidade do cara, todo o lado negativo dele tá ali também. Eu acho que um ator como Tom Cruise é um cara mais... Ele mainstream no sentido de mostrar só a faceta comercial. Não, ele é o Tom Cruise, né? Entendeu? O Tom Cruise exatamente. O Johnny Depp, ele não tem medo de mostrar o que não é aceitável. Ele pode ser um cara nojento, sabe? Um cara escroto, assim. Um cara que tem qualidades inaceitáveis, que todo mundo tem. E sim, eu acho que não tem como ter uma parceria dessa de tanto tempo, né? O Tim Burton e o Johnny Depp, se ele não fosse um cara que tivesse... Essa disponibilidade, entendeu? Eu acho que ele tá no mesmo pacote do Tarantino, de uma galera que eu acho que faz cinema, já fez a grana que tinha que fazer, faz o cinema porque tem aspirações artísticas mais do que as aspirações comerciais. É que eu acho que grana, que grana é uma coisa que não acaba. Tipo, pode ter. Tem nego, cara, que tem grana, que não tem onde enfiar dinheiro, mas ele continua preso no ego. Exatamente. Eu acho que é uma coisa menos. Ele é menos egóico, um pouco. Ele conseguiu chegar mais perto dele mesmo, assim. O Johnny Depp acho que nasceu assim, sei lá. Entendeu? É, ele já entrou, não tem ele esse interesse, fazer... né? Não fica no showbiz dando pinta. É. Eu acho o Johnny Depp um baita ator, mas eu acho que ele se repete um pouco em seus papéis, assim. Jura, cara? Eu acho que ele é Nossa. Sempre afetado, né? Ele é sempre uma não, figura... Não, mas ele é sempre não. afetado, só que sempre de uma maneira diferente. Ah, meu, Dom não. Juan, ó, Dom Juan. Afetadinho. O pirata. Afetadinho. E o Edward, tudo bem, mas gente, são completamente diferentes. São diferentes. Eu acho que é difícil de interpretação. Eu admiro, mas, eu adoro o pirata, eu adoro o Jack Sparrow. Mas, por exemplo, aquele que faz o mafioso, Sparrow. O infiltrado, lá do... O infiltrado não, o filme Doni Brasco. Não, é ótimo. Exatamente, é porque ele tá mais contido. Ele é o patinho exatamente. Mas o Tim Burton, ele tem essa coisa de ser um pouco mais alegórico. Da maneira como ele coloca... Os filmes são alegóricos. Não, não são realistas, né? Se passa num universo. Como é que você vai fazer um Edward realista? Assim, não, acho que não tem, é realista, permite um essa interpretação mais alegórica. Também acho, também. Mas o que eu ia falar só rapidinho, em defesa do Johnny Depp, porque eu preciso defender ele, Fale um pouco dessa sua relação com ele, dessa então, necessidade. Então, gente, na época da Winona, na verdade... Tô brincando. Tem uma tatuagem, tipo, Luisa Forever, né? Tô brincando. Olha onde? Só. Não sei. Eu acho que existem atores que são realmente muito versáteis. Que tem um perfil físico e artístico que dá pra tudo, entendeu? Mas tem atores que realmente, assim, eles são vilões. Você não vai botar o cara de mocinho. Tem esse ator que é mocinho. E aí, dentro dessa categoria mais fechada, o cara pode explorar a gama dele. Mas o Johnny Depp eu não acho que é um cara mais versátil. Ele do é sempre maluco, né? Ele não ele é. Eu acho que ele tem um perfil, mas nesse perfil, eu acho que o cara ele consegue. Não, eu também acho. Cara, eu acho que nesse perfil que ele. Despedida de Las Vegas, ele tá malucaço. Malucaço, que ele é legal pra caralho esse filme. Que é um filme que ele. Ele é com o Nicolas Cage? Não. Ele e o. Não, peraí, não é Despedida de Las Vegas. Não, é Live in Las Vegas. Medo e Delírio em Las Vegas. Isso, Medo e Delírio em Las Vegas. Que é o filme baseado no livro do Hunter Thompson. Né? Que ele tem uma maleta de drogas. Ele é o Hunter Thompson. E ele passa o tempo todo desse filme usando drogas diferentes e... É um filme do Terry Gilliam, curtindo. Ou seja... É aquele com a Penélope Cruz? Não. Então não faço ideia do que seja. Mas, cara, assista, vale muito a pena. É um filme pra você ver, não no estado normal do seu espírito e consciência. Isso, porque senão você não vai usar drogas. Isso. Não, pera aí. Vai, garoto, vai. Medite. Medite, cara. Vai, medita, eu tô incentivando as pessoas ao tantra. É isso aí. A meditação aí. Transcendental, entendeu? E aí depois aliás, você meditar, olha, falando você nisso, um cara que tem a ver com o Tim Burton nesse sentido... É o David Lynch, né? Que é o cara que realmente fala sobre a meditação transcendental. É, mas e chega lá, né? Meu, mas não, a diferença é que o David Lynch faz os filmes dele pra meia dúzia de pessoas que conseguem assistir e entender. O Tim Burton coloca aspirações dele pra... Não concordo. Ah, não, bilhão, mas é, sim, pra um bilhão de pessoas. Gente, não, eu acho só que a compreensão do David Lynch, ela vai além da razão. Você vai assistir o filme dele, você vai entender que, com mas o seu... Mas poucas pessoas dispostas a assistirem um filme... Ah, poucas? É, poucas. Puta, meu. O David Lynch? É muito pouco. Você acha que ele é um cara... Tim Burton? Não, tudo bem, o Tim Burton é mais forte. Ele nunca vai ter uma bilheteria de 100 milhões, sabe? Não, nunca. David Lynch. Tá, beleza. Tem seu público e tem suas imensas qualidades pra caralho. Só que... É, eu acho que o Tim Burton fala pra mais gente. É, o Tim Burton fala pra mais gente. É mais digerível, né? Agora, voltando no lance do Johnny Depp querer esconder um pouco, mudar essa sua figura de sex symbol... Ah, não vai conseguir nunca, graças a Deus. Os caras, a Warner, cara, odiou a ideia. Porque você pensa, você pega um ator que tava em ascensão na época. Lógico. Um símbolo sexual da TV, que era o Johnny Depp de Anjos da Lei. Pra pintar a cara de branco, botar as mãos de tesoura. Exatamente, sabe o que eles fizeram? Esconderam as imagens do filme até ele ser lançado. Ninguém tinha visto o Johnny Depp como Edward antes do filme chegar ao cinema. Mas será que isso não foi uma estratégia de marketing também pra segurar? Isso não, chamado viral. Não, foi também, só que surgiu aquela época, ninguém tinha esse viral. Internet também, cara. Internet não existia naquela. Tava engatinhando pra caralho. Só que algumas revistas e jornais... 90 e pouquinho? 90. Ah, então. Algumas revistas publicavam, né? Esse papel que a internet faz hoje era feito pela mídia impressa naquela época de dar informações sobre longas em produção. E as imagens, ainda mais em Hollywood, né? Nos Estados Unidos. E as imagens do Johnny Depp como o Edward ficaram escondidas até o filme ser lançado. Numa de não afastar o público adolescente, o público que era fã dele na TV também. É, muito bem, seguindo com o elenco... Não tinham emos ainda, né? Porque senão eles iam curtir pra caramba. Exatamente, como curtem hoje em dia, né? É, exatamente. Eles curtem. Então, a gente fez uma votação no site, a Luísa não sei se acompanhou, pra eleger o melhor filme dos anos 90. Acompanhou. Não, eu não acompanhei. Porra, Luiz, o esquema é mentira pra gente, cara. Eu sou honesta, eu não acompanhei. E aí, enfim... É o primeiro, a gente elegeu ano a ano... Mas eu quero saber quem foi. A gente elegeu ano a ano, o filme de cada ano, depois os 10 vencedores se enfrentaram numa grande final. O terceiro lugar ficou com Pulp Fiction, foi o podcast que a gente gravou semana passada. O segundo lugar com Edward, Mãos de Tesoura. O que aí a gente tentou pensar por quê. É um ótimo filme, mas não é o melhor filme dos anos 90. Mas... Na verdade, assim, a gente tem que... O Emma se identifica muito com ele. É. E aí, revendo o filme anteontem, eu tive certeza absoluta. Ah, eu também. Ele é muito Emma. Ele é muito Emma. Isso não faz dele um filme... Então, Portabella deve ser também. Isso não faz dele um filme ruim. Parte do nosso público. Gente, mas a gente não tá julgando, né? Eu tô, não tem problema, não. Muito bem, seguindo, só voltando, e o primeiro lugar, que é o podcast semana que vem, sobre Matrix. Ah, na semana que vem não, da outra. Ah, da outra semana, é verdade. Da outra semana. Da outra semana, não a que vem, a próxima. Continuando o elenco, Diane West, sempre colaboradora de filmes de Woody Allen, fazendo a senhorita Von, né? A mãe do Edward, que pega que o Edward é um personagem como... genial. Toda boazinha. A Diane West fez vários filmes com Woody Allen. Não lembro. Eu não Annie Hall, lembrando. Annie Hall. Mais que você fala Diane West, Diane Keaton, meu. Não é Diane. As duas fizeram filmes com Diane. Diane Keaton e Diane West. A Diane Keaton era casada. Desculpa, gente. É, isso mesmo. Seguindo no elenco, a Winona Ryder, que na época também era uma atriz adolescente em ascensão, fazendo a mocinha da trama. Quantas ela tinha, você sabe? Muito pouco. Ela 18 anos. Tem por aí. Ah, 18, 18 anos. Muito fofa, né? O Anthony Michael Hall, que faz o namorado escroto Jock. Que é o grande vilão, né? Que é o grande vilão. Que é o vilão filme. De todo filme adolescente daquela época, né? Cara, não, ele era um dos nerds da Vingança dos Nerds, ele era um dos nerds, ele era herói no filme. A Vingança dos Nerds. Eu vi esse cara assim, eu já vi. Porra, esse cara foi vilão em 50 filmes da Sessão da Tarde, quando eu revi aquele filme ontem. E o Vincent Price, o grande monstro do cinema de horror na década de 60, 70. O Tim Burton sempre foi muito fã dele, escreveu o papel do inventor, que é o cara que criou o Edward, com o Vincent Price na cabeça, e conseguiu filmar antes do cara morrer, né? E, cara, o que são aquelas máquinas pra criação do... Maravilhoso. Não, e todas as cenas que o Vincent Price está presente... Isso daí lembra... São brilhantes. E é curioso que é o último filme que ele participa, e na sua última cena ele morre, né? Ele termina morto no filme, assim como encerrando sua participação nos cinemas. Porra, que poético isso, cara. Que Tim Burton essa parte. Enfim, completando a equipe técnica, é importante falar que o Stan Winston foi o cara que criou o design do Edward e especialmente as mãos, né, de tesoura. O Stan Winston é o grande maquiador, não maquiador, mas design de criaturas. Ele criou os dinossauros do Jurassic Park, o Nossa. Terminator, o Alien. É o cara, né? Ele é o cara, é um dos grandes... Morreu ano passado, em junho. Ele chegou a trabalhar até no Terminator Salvation, que vai ser lançado semana que vem, só que ele morreu antes do filme ser concluído. A gente tá ouvindo aqui a trilha sonora do Edward, que é maravilhosa, composta pelo Danny Elfman, cortesia de Léo Miranda, aquele que me descolou essa trilha, né? Sim, senhor. Legal, né? E já mostra, tem todo o clima que o Tim Burton adotaria pra sua carreira. O Tim Burton e o Danny Elfman, obviamente, como compositor. Sim, essa coisa gótica grandiosa e tudo mais, né? Exatamente. Vamos falar do filme, propriamente dito? Ah, agora sim! Vamos com tudo, garoto, vambora. A grande questão que envolve, que começou a discussão sobre Edward num podcast uns dois pra trás, eu imagino, que foi o Álvaro que levantou. Que foi... Fala aí, Álvaro, você que deu ideia. Só agora, me lembra dela que eu falo. Ele perguntou como assim? É que o Edward consegue mijar. Exatamente. Cerne do filme. Era meu problema extremamente intelectual. A questão mais importante sobre o filme é essa. Como que ele faz para ir ao banheiro? Exatamente. Aí eu coloquei essa pergunta no Twitter. Além, né? E as coisas além, né? Porque... Exatamente. Como é que ele faz o número 1, o número 2. No ônibus. Eu tava no ônibus hoje. Eu fiquei pensando sobre isso. Se o filho da mãe não cede lugar para deficiente pro Edward, como é que ele anda de... E como que ele dá o sinal, né? Exatamente, eu fiquei pensando exatamente nisso. Não, cara, durante essas duas semanas, eu fiquei pensando... Mas há outros exemplos, né? Ah, eu acho muito triste, eu ficava muito triste, cara, quando eu vi esse filme. Porque, assim, se fosse mãos de colher, né? Mãos de tesoura, gente. É verdade. Podia ser cada uma um talher, né? Tipo, uma tesoura, uma faca, um garfo e um rachinho na outra. Ah, posso viajar de novo? Um de chavador. O Dojian, que o Twitter tá falando que ele tem cara de que mija sentado. Tem cara. Então, eu abri três possibilidades pra explicação de como que ele mija. Então, a primeira é que ele não mija porque ele é um ser... feito... Porra, não, aí você tá levando a discussão ciberneticamente pro campo sério, tal. Não, calma, é isso que eu tô... Mas essa é a teoria de Eduardo Cosso aqui no Twitter também, falando o seguinte. Só um adendo, eu não estou lendo o Twitter, tá? Deixa eu falar as minhas três primeiras. Porque vai, Léo, como ele não é humano, ele é construído. É. Não precisa urinar. Então não é necessário de mãos para fazer uma coisa que ele não precisa fazer, é o que diz Eduardo Cosso. Nada a ver, se ele se apaixona, ele é humano. Oh. Ué, desculpa. É por isso que falta uma mulher nesse podcast. Mas, gente, que viagem. Eu jamais pensaria nisso, cara. E vou dizer outra coisa, olha só. As mãos de tesoura dele tipo, é a grande limitação que ele tem, né? Ele não pode amar, ele não pode abraçar. Mas isso, a pessoa, mão, né? Cara, a mão é o... É mais ou menos, simbolicamente, é como você entra em contato com o outro, né? É pela mão, primeiro. Não então, é. Mas isso não é a mão que você isso dá. O cara, ele, com mão de tesoura, ele tendência a ferir o outro. Então ele tende a se enclausurar dentro dele. Até porque ele mesmo já se feriu, fica, né? Muito sensível. Mas o legal do filme, eu acho que é a exploração das capacidades que ele tem a partir justamente da limitação. Então, tipo, a tesoura é um empecilho pra ele. Mas aí ele vai lá e corta aquelas árvores. Entendeu? Ele acaba encontrando meios, entendeu? Puta, de usar o problema dele... De um jeito bacana, que é o que todo mundo tem que fazer. Tipo, eu tenho um problema, você tem um problema. O que você tem que fazer? Ficar eu lamentando? Não. Você tem que aprender a usar o teu problema de um jeito legal. Ai, que lindo, gente. O Bruno Cordeiro no Twitter tá falando que o pinto dele deve ser tipo aquele irrigador da Polishop. Como que é? Ficar rodando. Não, peraí, esses caras estão indo muito nas minhas ideias aí. Enfim, também tá dando uma movimentação no Twitter falando que a Luísa é linda. Luísa, não sei o quê. Manda um beijo pra galera aí. Beijo, galera. Bom, opção B, ele já ferrou com o pinto dele, mija sentado e deve ter só uma meia dúzia de cicatriz. Aí a opção C, ela explica o filme inteiro, que é o seguinte. Ele pede ajuda pra mijar e é por isso que toda aquela vila paga um pau pro cara. Ele chega e fala, então, gente, eu tô com uma dificuldade aqui, você pode me ajudar? Uhum. Olha, só duas. Não, mas tem outra coisa aí. É outra coisa. Mas tem outra coisa também. A vila inteira paga pau pra ele, as mulheres ficam loucas. Todo porque nada mais sedutor do que um homem defeituoso. É isso. Sério? Lógico. É? É evidente, gente. Por que, que mulher gosta de cara que é problema? Você quer alguma coisa que dê certo? Não, você não quer. Você quer uma coisa que dê problema. Então você vai lá, você olha, você aponta o maior problema. Mas e você fisicamente vai lá e... defeituoso? Você tá meu, fiquei perturbado gente, agora. Aquilo, tipo de esse defeito, essa coisa diferente dele, na verdade, é só um retrato de um defeito na alma. Ah, sabe aquele cara defeito assim? Defeito na que, alma, que, né? O cara solitário. Aquele cara que você nunca vê com ninguém. E que você fala, puta, esse cara é problema. Você vai se apaixonar. É isso que interessante. Que duas conclusões. Então, é isso que tem a ver com o xixi, porque, no fundo, é isso, né? Ele atrai pelo defeito. Exatamente. E mulher quer sempre ser mãe, né? Quer ser um pouco mãe. Né? O que é um problema, na verdade. Cuidado, mas, cara. Você vai lá, você vai chegar e falar, puta, eu vou resolver o problema, eu vou salvar ele. Sabe esse clássico? Ah, eu vou tirar ele da depressão. Ou seja... Ou eu vou tirar... Ou eu vou fazer ele ser feliz, eu vou fazer ele superar esse problema. O cacete, né? Mas a ideia é essa. Essa é a armadilha. Edward Mãos de Tesoura também usa a frase... Mãe, acabei! É verdade. Só quero complementar o comentário de Luiz. Então, assim, eu tô me sinto mal, porque além, nós três devíamos ter pego mulher pra caralho na nossa adolescência, o que não aconteceu. Somos três. Então, o Luiz agora já pegou a nossa... Temos culpa no cartório, quer dizer, não pegamos ninguém e nós somos culpados por isso. E a segunda outra coisa... Vocês são normais. Segunda coisa, o Luiz é barangueira. Se ligou, né? Se ligou. É barangueira. É. Barangueira, não. Não, gente, eu não tô tem só descrevendo... Luiz, eu estou apenas... concluído descrevendo a alma humana, sim, a alma feminina, no meu ponto de vista, apenas. Agora, beleza, tô nem relatando agora todo mundo aí... que elogiou a Luísa no Twitter vai trocar a foto pro seu pior ângulo, sabe? Pro mais tonto. Aquele que tá desfrenteado, a cara de quem acabou de acordar. Mas tem um detalhe, né? Ele é um defeituoso, mas é o Johnny Depp, né? Olha lá! Amarelo! Amarelo! Aí é que tá, né? Vamos colocar a olho na casa aqui. É que nem rapidinho... É que nem o Brad Pitt com a morte. Tá ligado? Naquele filme lá que ele é a morte. Que merda! É o Brad Pitt com a morte, é uma coisa. É tipo aquele cara que você nunca vai conseguir nada. Mas é o Brad Pitt. Mas é o Brad Pitt, né? Tá, tudo mais bem. Uma razão pra nossa campanha 300 Caboclo no Orkut. Se você for feinho, põe a foto lá que a gente mostra pra Luísa. De repente você tem chance, garoto. Põe lá, 300 é a meta. Quanto mais deformado, melhor. A Luísa falou de uma coisa externa que representa uma coisa interna. Eu acho uma cena muito foda no filme. Quando a dona de casa tá chegando no castelo, com aquela coisa horrível e feia, brisa de fora. E aí ela entra e dá de cara com aquelas esculturas feitas nas moitas, nas árvores lindo. E tal. E aquilo é nada além de uma representação do Edward. Ih, né? Da Bela e da Fera. Né? Todos os monstros, tá o Shrek. Por dentro da coisa feia existe uma coisa bonita. Frankenstein. E aí ele mostra isso no começo do filme e vai justificar isso ao longo da produção. É isso que eu tava falando sobre o mito, cara. Exatamente. É. Eu ia viajar também por essa direção. Professor Palpatine também, cara. Ele é feio por fora, mas ele tem bom coração. Professor Palpatine? É, o Palpatine. Sif, Star Wars. Ah, tá, muito bem. Mas voltando ao filme, voltando ao Edward de Tesoura, que é o que interessa aqui. Ele é feio, aqui. Não é? Mas tem bom coração, né, cara? Não, mas voltando às alegorias lá, o aspecto mitológico do personagem que eu acho fodão mesmo. Acho que tem tudo a ver com o que a Luísa falou, que é aquela parada do Joseph Campbell, que é, na verdade, pra quem não conhece, é um estudioso americano, que se formou em letras, parará. Ele mais ou menos sintetizou algumas teorias psicanalíticas e filosofais, blá, blá, blá, no que ele chama da cultura de mito, né? Ele acredita que os mitos do passado, que tem seu ápice na mitologia grega, eles são, na verdade, a repetição da mesma história do herói o tempo todo. Não, é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Para, é sacanagem, não, é que a gente pega no pé do outro durante o programa. Não é. E aí todas as histórias, na verdade, são mais ou menos as mesmas histórias. As boas histórias, porque a nossa sociedade inteira, ela tá enraizada nessa... Que os mitos, na verdade, revelam como o mundo funciona. Exatamente. Aí é por aí. Aí você consegue ver uma leitura muito clara no personagem, porque o Edward, e que é muito forte também pro adolescente, não só o emo, mas o adolescente que ali fica ali um pouco distante. O fã de Legião Urbana também. Não, é o fã de Legião. Qualquer... Não, mas é o nerd, é o emo, é o punk. Gente, pera um minuto, cara. É que eu acho que rotular desse jeito é tão superficial. É, na boa, velho. Mas é mais engraçado. Você tem razão. É, mas enfim. Ah, então, mas vai brigar aqui. Então. É, não, mas essa é a essência do negócio. É. Mas é todo adolescente, por definição, é um cara deslocado. É. Porque ele tá sofrendo ali algumas transformações. O Edward é o cara que não tem mãe, a verdade é essa. Ele é emocionalmente isolado do mundo. Ele é filho de chocadeira, né? Ele é filho, ele é um robô, ele só tem um pai que ele perde. Então aquela coisa da ausência emocional dele é porque ele também ele tem aquela coisa do não ter uma família, alguém a recorrer. Tanto é que a personagem, pra mim, mais fora do filme é a mulher da Avon. Porque a única é a que vai buscar ele, que não tem medo dele e adota o cara. É. Isso é genial. Então, dali, é. Aí dali tem toda a trajetória dele... Rapidinho, Bruno, só pra... Aí tem toda a trajetória dele que ele vai... Ele é inicialmente, pretensamente aceito na sociedade. É o cara que não consegue se expressar e não consegue ser igual aos outros. Ele só consegue se expressar artisticamente. Aí tá aí... Até aí, daí todo adolescente que tem alguma veia artística vai se identificar pra cacete com esse cara. E todo adolescente acha que tem. Exatamente. E dali, todo o processo dele de ser aceito ou não pela sociedade, apesar das diferenças. Que é, na verdade, um mito que todo mundo encara. E essa mesma premissa do mongoloide lá, do Forrest Gump, que foi... Não, mas é a mesma premissa de 1 milhão de filmes que a gente já viu. Tipo esse do Benjamin Button, que é a mesma coisa, ele é um velho, ele é um novo no corpo de um velho. De todo o mito, de todo o cara deslocado. Só que essa sobre a estética gótica, que é do caralho, que o Tim Burton sabe fazer, e com essa alegoria que a Luísa falou, que é o defeito dele é potencialmente... É aumentado, mas ele também é exteriorizado. Ele é aumentado, porque ele é exteriorizado porque ele é agressivo, né? Por mais que o sujeito ame as outras pessoas, ele agride as pessoas quando ele interage com elas, que é quando a cena que ele salva o irmão lá, de ser atropelado, mas ao mesmo tempo fere o cara. Eu vi ontem. E fere também a garota, fere a mão da Fere da a garota, Wynonna. Fere todo mundo. O que eu acho foda do Edward é que, além desse lado todo que a gente tá falando aqui... Nossa, muito lindo. Tem um outro ponto muito forte, e o que mais me atrai, na real, no filme, o tema que mais me interessou, é a crônica do subúrbio, né, cara? São aquelas, todas aquelas que a gente tá falando no começo, daquelas mulheres totalmente desocupadas, tudo, né, certinho, numa sociedade, tudo regrado, em tons, né, pastéis, padronizados, carros iguais, casas iguais, vivendo num ócio desgraçado, né, uma sociedade que as mulheres ainda não trabalhavam e ficavam em casa, o máximo que faziam era ser vendedora da Avon. E aí você coloca um elemento estranho naquele meio ali. E isso é motivo para um alvoroço absurdo, né? A cena que a que a mãe chega com o Edward em casa, tá todas as mulheres na rua olhando. Aí ela entra em casa, cada uma corre pra sua casa e vai pro telefone, né, cara? Pra falar uma pra outra. Você viu, não sei o quê. Porra, velha, né? Surda da praça nossa. Total. E como, como o diferente rapidamente perde a graça. E aí a novidade não é mais o Edward é diferente e corta o cabelo de um modo legal. É que o Edward é um ladrão. E aí muda, você muda o foco, né? Que na verdade porque ele não é uma busca... tão aceito, da intolerância, né? Mas aí eu acho que é menos a intolerância e mais a procura por o que fazer, saca? A procura por inventar coisa pra se coçar. Não. Eu vejo muito mais assim, cara. Eu vejo uma crítica diferente. Tanto é que tem um personagem do velhinho, eu tô em muita vontade de ver a porra do filme agora. Eu vi 21. Pô, então tamo bem. porque tem um velhinho que ele é, acho que soldado de guerra. Que ele aí fala, chega, você não é um não, aleijado. Não é um aleijado, nunca deixa de dizer que você é um aleijado. Aí quando ele se transforma em um ladrão, aí a primeira coisa que ele fala é, cadê o aleijado? Uhum. Que é genial, porque assim, as pessoas toleram o Edward a princípio porque ele é novidade. E também porque é interessante pro ego do velhinho, pra ele mesmo dizer, olha como eu sou bondoso. Mas na hora que o bicho pega... Exatamente. É aquela coisa assim, ai, eu amo todo mundo, vem cá, pobrinho, dá um abraço. Mas na hora que o cara, o nariz começa a escorrer, você faz... Exatamente. Quer dizer, pro seu ego, né, cara, ai, eu tô ajudando uma instituição de caridade, olha como eu sou legal. Isso não é compaixão. Porra, é genial. É legal porque ele revela a hipocrisia, né, cara? Exatamente, que é exatamente todos isso. Todos nós, né? Não dos outros. Mas eu acho que... Não dos outros. Todos nós, vejo, né, tanto o fato do Edward ser diferente justificar esse lance dele ser isolado no final, assim. Porque eu acho que é menos a diferença e mais o ato, e mais o lance da moralidade, sabe? Da punição. Eu vejo muito mais assim, uma sociedade extremamente conservadora. E aí você tem um elemento estranho que, a princípio, ele é bem aceito, mas depois não é mais. Não é porque ele tem mão de tesoura, é porque ele foi roubar a casa do cara, entendeu? É, mais ou menos. Ah, cara, não, é porque ele era uma celebridade, aí por isso que ele virou, sabe? Se ele fosse só é uma pessoa seguinte, comum que roubasse, não ia fazer todo aquele alvoroço na exatamente. Cidade. Exatamente. É porque a sociedade, ela não existe. Ela é uma junção de seres humanos, certo? Esses seres humanos, eles querem pertencer. Então, eles passam a se comportar de uma maneira padronizada, igual. Pra quê? Pra ter a sensação de pertencer. Quando chega uma pessoa diferente, aquilo... incomoda. Não, porque aliás, faz com que você se veja, entendeu? Não, e se vê muito incômodo. Aqui tem o seguinte, as pessoas são tão padronizadas no Edward, e o Tim Burton até enfatiza isso, que assim, na mesa, tá o Edward, tipo, tentando comer e brigando com a ervilha e não sei o que, não consegue comer. E todo mundo falando casualidade, sabe? Ai, como foi seu dia? Ninguém se importa que tem tesoura na mão. Ninguém repara nisso. Repara! Ninguém quer... Sabe o que que acontece? Ninguém quer tocar no assunto, ninguém, né, quer tocar no assunto, porque, assim, é isso, assim. A sociedade, ela só existe porque as pessoas querem pertencer a um grupo. Querem se sentir seguras. Porque olhar para si mesmo dói, porque ver as próprias individualidades e as próprias necessidades que são únicas é uma coisa que incomoda. Então, o que acontece? Quando chega um cara diferente, é melhor você, medroso, olhar pro cara e falar assim, ah, que legal, né? Legal, legal. A partir do momento que você começa a lidar com as diferenças da pessoa, tem que começar a refletir sobre você mesmo. Tipo assim, como é que o cara... Ah, por que que o cara age desse jeito? Ah, porque eu ajo desse jeito. É um espelho. Se você só tem gente igual em volta, você não reflete. Então incomoda, porque faz pensar. Se faz pensar, dá trabalho. Dá trabalho porque você vai ter que se mudar. Você vai ter que criticar você mesmo. Então os caras não, eles passam a rejeitar depois. Porque é incômodo demais, cara. Aceitamos convite para palestras. Se ligou o nível de profundidade? É bonito. A gente nunca foi tão profundo nesse podcast. Tem coisas aí, achei legal. Eu concordo com você, mas inclusive, eu acho que são fiz duas uma piada visões... para fugir da réplica, porque eu não ia alcançar. Mas achei legal. Pronto, Álvaro, você deixou de ser o intelectual. Deixei, não, isso há muito tempo. Mas, pô, isso há muito tempo. Mas acho que tem... Eu acho que talvez a grande justificativa do filme seja esse filme essa. Ele revela muito, né? Sobre as pessoas, eu acho. Sobre sim. A e numa linguagem pop. Eu acho que é... Que é isso que é o mais legal. Que pra mim, pro cineasta, é o grande desafio, né? Como você passar uma mensagem legal numa linguagem popular para que a mensagem chegue até aquelas pessoas. E chega mesmo, né? É realmente refletir sobre o filme. Tô dando o Matt Prats aqui no Twitter, Matt Prats, tá falando que ele é só meio emo. Se fosse completamente emo, ele teria chapinhas no lugar das tesouras. Ele é um emo... Vai, o filme é de 90, né? Mas é o final da década de 80. Os cabelos eram aquilo, né? Não, era aquelas coisas espalhafatosas. The Cure Top Down, né? Robert The Cure, Smith, exatamente. The Cure, Sandman. Smith. São o mesmo cara. Sandman, pode ser. Os três são iguaizinhos. Que é o Tim Burton, né? Agora é do que o Tim Burton. O final do filme. Eu tava falando com uma amiga minha ontem sobre Edward. Ela falou: não, eu não gosto do filme porque eu acho que ele, no final, dá a entender que as pessoas diferentes nunca vão poder ficar juntas, porque não adianta, nunca vai funcionar. E é realmente, o filme termina assim, né? Ah, não, cara, mas os dois estão apaixonados. Eu achei isso ridiculozinho, sacou? Eles não ficam juntos. Não, ele no final, a única coisa que eu achei ridículo foi isso. Ele tenta dar uma roupagem de um romancezinho ali, meio babaca. Porque nem deu tempo da menina se apaixonar exatamente por ele. Exatamente, é muito brusco, né? A mudança da personagem dela. E a menina já ficou velha. Deu tempo de ninguém se apaixonar por ele, mas todas elas eram apaixonadas por ele. Não, paixão não tem tempo. Paixão é um segundo, gente. Peraí. Não, mais ou menos. Mas assim, a mudança da mocinha do filme, isso é uma crítica que eu faço. A mocinha do filme, até o momento, ela rejeita ele quase o filme inteiro. Exatamente. E aí, no final, de uma hora pra outra, ela passa a não rejeitar mais. Mas é assim que eu sei que às vezes é assim que é, mas se é pra ser assim... Sabe criança no calma, colégio? Sabe calma. Aquele menino? Sabe aquele menino assim que você fica tacando a borracha? É o que você gosta. Não, tudo sim, bem. Sim, mas você não taca a borracha quando ele entrou na sala, você começa a tacar a borracha. Quer dizer, eu nunca taquei borracha não, ninguém. Você não vai com a cara, é o que você gosta. Eu é entendo que isso funcione. Não é? Quando você fica ficando... não sei o que lá. Ai, que saco. Aí eu dei olho. Ai, que inferno. Quantas que oportunidades perdidas, hein? Por que você soube só disso só agora, hein, Álvaro? Eu não sei. Eu tava vindo pra cá, trocadora do ônibus, tava me metendo a porrada. Será que ela queria me pegar? Eu acho... Eu entendo. É assim que é. Só que no filme... Se é pra ser assim, que faça bem feito, assim. E eu achei essa transição da personagem meio brusca demais e me soa meio falsa. Não, tem um bom motivo, porque ela foi a culpada por toda a desgraça que aconteceu com ela. Só que ela caga, ela vai embora. Não, velho. Não. Lógico. Ela é uma escrota. Ela vira as costas, ela pra ela vai embora, cara. Porque ela pode delatar o vilão e não delata. Ela compra, ela fica quietinha. É até um personagem fraco pra uma heroína feminina. Pra mim, a grande heroína é a mulher da Avon, não é nem a Winona Ryder, pra mim. Sim, só que isso justifica o fato dela ficar com muito remorso e esse remorso fazer ela se aproximar do Edward, até como meio que uma compensação, também. Sabe? É. Não, a minha grande crítica tá no final, ela dá uma solução pra ninguém matar o Edward, mas depois vira velhinha e não volta pro Edward. Ela fica em casa criando um neto, sacou? Volta lá com o cara, vai se pegar escondido com o cara, mas não, tinha que ter a coisa do amor não realizado, que é uma coisa platônica que no a figura final, né? Que é a figura romântica que não deu certo, segunda geração. É até interessante, mas cara, não se justifica na trama. Eu acho que eu teria gostado muito menos desse filme se eles ficassem juntos no final. Não, mas é óbvio. Ah, é óbvio, também. Mas aí não teria final, aí você precisaria mais uma hora de filme pra explicar. Como que é possível um ser daquele ficar junto com uma garota? Como é que ele vai, né? Todas as limitações impostas pela figura dele. Esse final é igual o... Vou dar um spoiler gigante agora. Quem não assistiu Os Infiltrados, pula essa parte. Mas o final de Os Infiltrados é mais ou menos isso, sabe? A coisa do que tem o final do Edward. Tipo, quando as pessoas começam a morrer, tipo, tá o cara infiltrado, tá o outro, aí vai o efeito em cascata e não sei o quê. Aquilo é que te surpreende o filme. Até então era um filme normal. E esse final é a grande redenção da coisa, sabe? Que fala, ah, não, a gente vai te surpreender, sabe? O final não é o que você tá pensando, o final não é óbvio. Mas que é... Tipo, mas quem morre, o herói morre do Edward no final. É só o cara, né? Só o vilão. O vilão. E essa cena foi bastante discutida na época. A Warner não queria que tivesse essa cena no final, porque é uma cena violenta pros padrões que o filme tava caminhando. Que é genial ele ter comprado esse barulho dele, ter matado o vilão. Exatamente. Mas aí tem a grande graça. O Edward também se transforma num assassino. E é por isso que não tem volta também. Ele cai de graça por causa disso. Exatamente. Mas essa parte trágica da coisa... É que eu acho que deu o tempero do final do filme, também sabe? Acho, é o que também, fechou. Tô contigo. É o que tava com o clímax da coisa. E é um pouco de uma vingancinha pessoal do Tim Burton também, né? Que ele era um Edward de moleque, ele era um adolescente meio isolado, que não se dava bem com os amigos na escola, sempre foi rejeitado e tal. E aí, no filme, ele, né, ele se vinga do cara que sempre maltratou ele, certamente, na ganhando escola, que é o atleta, que é o bonzão, que é o bonitão, que namora com a menina. E tem mais raiva do cara ainda, porque ele descobriu através da Luísa que ele perdeu a mulherzinha que ficava jogando borracha em cima dele, porque ele era um banana, não pegou. E aí veio o atletinha, que não tem dessa, pegou e ele ficou puto. É isso aí. Mais alguma coisa que você quer sobre ela? Não, queridos, eu gostei muito de participar. Eu achei muito legal. Parabéns, viu? Muito obrigado. Coisa de arroz, né? Muito legal. Então a gente já falou aqui, a gente já deu a entender. Semana que vem a gente vai pular uma edição pra falar sobre O Exterminador do Futuro, A Salvação, que nós veremos na sexta-feira, se tudo correr bem. E um beijo que eu tenho que gravar. Tchau. Um beijo, valeu. A gente já deu a entender aqui, vamos pular uma semana, vamos falar sobre O Exterminador do Futuro, A Salvação, e aí na outra semana falaremos sobre Matrix, filme Matrix. Falemos sobre as estreias dessa semana ou não? Não, porque só tem porcaria estreando. Se não me der, estreia Heróis, um sub-X-Men aí com a Dakota Fanning. E que Jonas grave. Brothers 3D, o show. Nossa, cara. Ou seja, não perca seu tempo, é melhor ir pra locadora alugar. É DVD esse final de semana. Rapidamente, alguns recados do Twitter aqui que foram chegando durante a gravação. O Rafael me diz: mas o mais bizarro é que Michael Jackson também queria o papel. Será que é verdade? É verdade sim, eu não falei aqui durante... A gente tava falando do assunto, só que o Michael Jackson queria, sim. Esse velho. Ah, mas eu acho que até se encaixaria bem ali, né, cara? Ah, imagina, cara, o Edward dos Mãos de Tesoura fazendo aquele espacinho, sabe? Tipo, vai coçar o saco, se corta ali. Eu perguntei se o Edward é o melhor filme do Tim Burton ou não. É o Thiago Lealt, um dos melhores, mas o melhor pra mim mesmo é Peixe Grande. Eu também gosto muito de Peixe Grande. Eu concordo. Eu fico em dúvida, às vezes, entre Peixe Grande e Fantástica Fábrica de Chocolate, cara. Que eu também acho... Fantástica Fábrica eu gosto. Muito do caralho. Também gosto. Eu acho mais ou menos parecido. Eu gosto mais do que o original. O Crigo. Eu vi tanto esse filme na sessão da tarde que acabou tendo um certo preconceito. Não é o melhor do Tim Burton, mas é divertido. Então, olha só. Eu tinha o mesmo problema que esse cara. Eu vi ele na sessão da tarde e eu tinha uma lembrança completamente diferente... Da que eu tive reassistindo ele ontem, antes de gravar o podcast. Eu achei ele muito melhor ontem. Muito bem, eu também gostei muito mais dele agora do que quando eu vi quando era moleque. Bruno Cordeiro, eu acredito que o melhor filme é Sweeney Todd, apesar de ser um musical. Não, eu discordo. Sweeney Todd é fodaço, tô com ele, tô apoiando. Ele tá sempre contra, né? Eu tô apoiando. Eu não sei se é um dos melhores, mas é o top 3 ali do Tim Burton fácil. Caramba, eu acho que é um dos Patrícia piores, Coelho, né? Eu não sei se é a cantora ou se é homônima da cantora. Diz, Edward urinava sentado e Big Fish é o melhor. O Bruno Cordeiro lembra aqui que Marte Ataque é um filmaço também. Muito bom. Pop Heart, não sei se é o melhor Tim Burton, mas acho que é o melhor de Johnny Depp. Até hoje não sai da minha cabeça o Freak Edward. Aí eu perguntei o que eles achariam se o Tom Cruise fosse o Edward. O Andrew 1C diz, depende, acho o Tom Cruise bom ator, mas o Johnny Depp pra mim está em seu melhor papel. Especialmente pela direção de Tim Burton. Eu escrevi que o Tom Cruise quase foi o Edward. Aí a Carmen Sanches falou, disse bem, quase foi, mas não foi. Se fosse, não importa. Se minha avó tivesse pau, ela seria meu avô. Renata Correia, ia ser uma tragédia, porque aí Johnny Depp não seria o ator fetiche do Tim Burton. Eu discordo novamente, se a avó dela tivesse pau, ela não tinha nascido. né? Se ele não, depende, se o avô tivesse vagina. Mas aí são dois seis, fica muito mais complexo. Ah, é verdade. Puta que pariu, velho. A Renata Correia lembrou bem uma grande tragédia aí. Se o Johnny Depp não fosse o Edward, é que essa parceria tão produtiva do Tim Burton com o Johnny Depp não teria surgido, né? Que rendeu tantos papéis excelentes pro Johnny Depp e filmes muito bons. Isso é um verdade. Ponto. É um ponto. Aí eu perguntei se o Edward é emo aqui no Twitter. Os comentários são: Mano Leves, nosso querido Mano Leves, Edward não é emo porque na época dele não existia isso e ele queria comer uma mulher. Não, ele não queria. Porque uma das vizinhas lá tentou dar pra ele, agarrou ele e tal, e ele mas pulou também fora. É uma puta de uma baranga, né, velho? Coroou a baranga do porra, cara. Porra, né? Concordo, eu defendo. Ele também não comeu a menininha no final, ele foi embora, tipo... É, assassino! Peraí, primeiro, antes de me isolar no meu isolamento eterno, vamos dar uma fugidinha. Você não faria isso, Andrei. Você não faria, ó. Você não daria um jeitinho. Faria, as pessoas correndo com tridentes. Tridentes e tochas atrás de você. Amor, amor. Quando a gente corre, bate o apete. Desculpa, vovó Mimi. É, o Guaxinas diz que ele tá mais pra gótico. É isso aí, esses foram os comentários do Twitter. Muito obrigado a você que participou. É muito legal poder ter, assim, em tempo real a opinião de vocês. E campanha 300 caboclo, hein? Eu quero 300 pessoas lá, vambora. E semana que vem, o Exterminador do Futuro, a salvação. I will be back. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up.